Game Track Podcast. Começando aqui mais uma edição do Game Track, dessa vez a final do Blog Versus. E hoje eu não estou aqui com o Snake, mas estou aqui com esse garoto que estava perdido lá no Rock Hill, Excel. Oh, muito melhor que o Snake, vamos combinar, né? Vocês sempre tentam atacar essa... Ó, eu só digo uma coisa, foi a opinião do público, não foi minha. Ah, tá. Bom, estamos aqui na etapa final da nossa disputa, que durou 7 episódios, olha só. A gente não pensou que ia tão longe, mas foi sim. E nem parece que foi tão pouco assim, vamos combinar, né? Cara, foi tão rápido, foi 8 participantes aqui, muita gente dos nossos parceiros do Level. Eu pensei que você ia falar que é muita gente bonita, tipo muita um programa bonita. De auditório. Que não deixa de ser verdade. Bom, hoje estamos aqui com o Johnny, do Gamer Inconstante. Olá, eu estou aqui. É verdade que seu nome é Johnny? É verdade. Porque tem o filme, né? Meu nome não é Johnny. Sim, na verdade meu nome não é Johnny, meu nome é João, né? Olha, plot twist, né, cara? Botando as cartas na mesa. Pois é, eu sou uma grande farsa, mas eu queria falar a todos aqui que eu estou aqui nessa terça-feira às 10h53 em casa de fraque pra essa célebre ocasião aqui que é essa final Game Track Blog Versus. Ué, pra falar o traje? Porque eu tô só de cueca aqui. Pode falar, pode falar. Seria um evento bem bacana, né? Um cara de fraque e outro de cueca. Ainda bem que é um podcast, né? Não é um videocast. É um hangout, né, cara? Não, cara, ó, imagina só. Se a gente chama Lady Gaga, ela ia estar vestida de bicho, então, pô. E também estamos aqui com Felipe De Martini, do Resident Evil Saki. E aí, senhores, tudo bom? E aí, tá preparado pra final, cara? Tô preparado. E você, Zabuzeta, está preparado? Eu estou preparado, minha dislexia tá em dia, então tá tranquilo aqui. Aí sim. Eu ouvi dizer que o Johnny tá pegando minha gagueira lá no Game Inconstante, lá nos podcasts. Peguei, lá. E fiz a referência. Ó, eu vi. Muito bem. Bom, vamos aqui pra nossa primeira etapa aqui, nosso primeiro round. Vamos começar aqui com a nossa disputa no Skype do Power Whimper. Então, senhores, Johnny e De Martini, por favor, números de 0 a 9, escolha o par ímpar entre vocês. Eu vou com par, então. Então tá, pode enviar aí pra mim, por gentileza. Aquele cara que sabe decidir as coisas, né? Gente, de 0 a 9, quem mandar o maior começa. Número 2 do De Martini e número 5 do Johnny. Olha, então, o Johnny começa ou escolhe quem começa, na verdade. Vou repetir a estratégia dos outros dois rounds que me deram sorte. Eu vou deixar o De Martini começar. Eu sempre faço isso também. Funciona. Funciona, né? Funciona. Era só o Kiliano que gostava de começar, né, cara? Acabou onde acabou. É, olha só. Sacanagem. Os caras deixam pra começar pra já. Ah, ele mandou essa, então eu vou dar uma embasadinha melhor aqui na minha. Exatamente. A ideia é essa, né? Já que são três rounds, então... De Martini, qual que vai ser a sua primeira música? Eu vou com mais uma de GTA, né? Porque é só o que eu jogo no momento. Eu terminei o anterior, minha última música no anterior foi de GTA, e agora eu vou com outra do GTA também. A melhor rádio da história desses jogos, que é a Islas FM, e eu vou com uma música chamada Fresco, de um carinha que eu não conheço, conheci por GTA e é bem bom, chama Milkman. Milkman. Nossa, Milkman é, cara, Milkman é Psychonauts, não é? Vulgo leiteiro, né? É, vulgo leiteiro. E Johnny, você escolheu qual música agora, cara? Eu vou com um clássico do heavy metal gameístico. Vou com The Legacy do Gone Jackals, trilha sonora do Full Throttle. Olha só. Olha, escolhendo audaciosamente. Sim, sim. Então, Excel, prepara os tambores aí para o nosso tema, nosso primeiro tema. É Rufin. Prepare, depois Rufin, né? Então manda lá, cara. E o primeiro tema é... inovação tecnológica, para carrinho de controle remoto. Nossa, eu ganhei muito fácil essa. Mas peraí. O tema é esse. Calma, a pergunta vem depois que eles explicarem. É porque se ela faz tempo que não grava, então eu tô meio perdido aqui. Sabe o que acontece? Eu tô começando a ficar perdido aqui. Acontece quando os hábitos, ele chama a gente pra gravar, aí ele fala, tá no chat, só lê. E o filho da puta não explica. Cara, eu expliquei sim, mas enfim. Então vamos aqui pro nosso primeiro tema. Então, Demartini? Tá, vamos, né? Vamos lá, então você vai ter um minuto a partir de agora, valendo. Follow my command. Inovação tecnológica para carrinho de controle remoto, difícil, né? Mas eu acho que se a gente vai falar de carro, de andar por aí, GTA, por que não? Não tem como. Eu reprovei no teste do Detran por causa do GTA. Por quê? Você passou em cima de pedestres? Sério? Não pode? Errado? É, pois é. Bati nas coisas, enfim, não podia. E eu acho que é uma boa forma de você aprender a dirigir no GTA e tal. Eu não passei no teste, mas eu acho que se você dirigir direitinho no GTA, é quase como se você estivesse num carrinho de controle remoto ali. É uma brincadeirinha muito mais sadia, então talvez você possa balancear as coisas aí, jogar o GTA, atropelar pessoas, matar prostitutas atropeladas e depois ir ficar sussão, felizão, jogar um controle remoto ali, fazer um autorama e ficar tranquilão, na paz, pra desestressar do GTA. Olha só, muito foi bem. Mas ok. Bom, muito bem, então acabou aqui um minuto. E Johnny, você está preparado, cara? Vamos lá, tem que estar, né? Então vamos aqui te dar um minuto. É, a partir de agora, valendo, cara. Cara, o que trata Full Throttle se não dos malefícios da inovação tecnológica envolvendo carros? Não são de controle remoto, mas é só abstrair para algo mais grandioso, como essa música do Gone Jackals. Então, assim, cara, nada traz mais o clima de inovação tecnológica e de carros do que essa música, que é toda uma trama em volta da substituição das linhas de montagem de motos. Nossa. Por minivans. Toda a trama de Full Throttle gira em torno disso. E por que não substituir a linha de montagem de minivans por carrinhos de controle remoto que divertem muito mais a galera? Cara, essa música é perfeita pra isso. Muito bem. Zabos, você passou o tema pros convidados, porque ouve só. Essa galera tá preparada, cara. Eles passaram já. Passou antes, cara. Os caras escolheram uma música de jogo que tem tudo a ver com carro e tecnologia. Sério, não. Cara, eu realmente não sei. Suor masculino escorrendo aqui nos meus olhos. Olha só. Bom, Excel, então vamos fazer aquele break e vamos pra nossa perguntinha espontânea. E a pergunta é: qual foi o brinquedo mais legal que você já teve? Então, Demartini, você lembra do seu brinquedo mais legal que você já teve? Cara, eu gostava muito dos meus Cavaleiros do Zodíaco. Nossa, eu cara. Eram bons brinquedos. Demais. A pergunta é, cara, você tinha aqueles Cavaleiros mais zoados ou você tinha os tradicionais da série, tipo, os principais? Porque aqui no Brasil era bem raro achar, tipo, achar o Sei, achar o Shiryu. Não, eu tinha... O problema maior era que as coisas chegavam aqui antes da série, né? Então, por exemplo, os Cavaleiros de Poseidon já tinha nas lojas aqui e você não fazia a menor ideia de quem era, porque, sei lá, vai passar na manchete um ano depois. É. Eu tive por muito tempo o Poseidon sem saber o que ele era, mas eu tenho orgulho e tenho até hoje guardado lá os 12 Cavaleiros de Ouro. Nossa, isso é raridade, nossa, cara. Alguns falsifica, outros originais, né, mas eu tenho os 12 e tá lá guardadinho na minha casa lá até hoje, cara. Pô, mas pra quem lembra, era muito zoado essa questão dos brinquedos mesmo, tanto é que no dia da estreia de Cavaleiros do Zodíaco, isso me marcou e eu vou lembrar pro resto da minha vida. Tipo, teve um comercial e daí já veio a abertura do Cavaleiros. Esse comercial foi o da venda dos brinquedos. Foi o comercial dos brinquedos e nem tinha começado a série. Então, tipo, quem tava esperando a série ali, tipo, viu o comercial e... caralho, que boneco é esse? Tipo, encaixa coisa pra caralho nele, não sei o que, bababá. E, pô, série na cara, tipo... E era impossível brincar. Era impossível brincar de Cavaleiros do Zodíaco. Eu nunca consegui. Sim, caía a armadura toda. Eles eram quase action figures, assim. Você, estátuas, né? Que você tinha que montar e deixar eles lá. Tipo, ficar olhando pra eles brilhando com a armadura. Porque se você mexesse, caía tudo. Cara, Cavaleiros do Zodíaco, tipo, eles vendiam muito brinquedo, cara. Até falei nessa questão de você não ter os principais, porque eles acabavam, tipo, vendendo praticamente toda a demanda que eles, dos principais personagens na Europa, na América do Norte. E vinha aqui pra nós só o resto, tá ligado? Por isso que eu lembro desses bonecos. boneco do Cavaleiro do Zodíaco é que algumas partes da armadura eram de plástico e outras partes eram de metal, né? Nossa! Só que as dobradiças deles não aguentavam com o peso das de metal. Então, tipo assim, você queria botar ele numa pose legal com os braceletes lá de metal, tipo, o braço caía. É verdade. Era muito tosco. É verdade. E, Johnny, qual que foi o brinquedo que você mais gostou, acha mais legal? Cara, eu tenho um trauma com isso, que era um dos bonecos do Comandos em Ação, que era o Storm Shadow, que é aquele ninja branco do Cobra. Uhum. Eu acabei de achar ele aqui no Mercado Livre, sozinho, sem nada, sem nenhum dos acessórios, o cara tá pedindo R$65. Peraí, qual dos Storm Shadows? É aquele de roupa branca camuflada de cinza? Não, é o branca. Estou mandando o link aí. Deixa eu ver, porque se for o que eu tinha, eu vou ficar louco aqui, amigo. Eu adorava isso. Nossa, eu tinha isso daí, se eu procurar, eu ainda acho esse. Eu tinha esse! Então, eu tinha... Bitch. Um mega high five aqui entre nós. Pô, mega high five. Esse era muito foda. Então, eu adorava esse boneco. Mais do que qualquer outro comando em ação. E uma vez meu irmão pegou pra brincar com ele na rua e esqueceu ele na rua. Puta que pariu, cara. Eu fiquei muito triste, cara. Vocês não têm noção. Aí ele me deu, pra compensar, ele me deu um Transformers genérico, Xing Ling, zoado, que era uma fita cassete que virava um robô. Nossa! Era muito tosco, era muito, muito, muito tosco. Pô, e não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, cara. Eu tô quase gastando R$65 nesse Storm Shadow, porque se você olhar bem nesse aqui do Mercado Livre, ele tem os polegares. É verdade. Ele não tem aquela mãozinha de... O da mão esquerda tá colado, dá pra ver aqui. Tá colado, com certeza. O da direita tava perfeito, mas o da esquerda tá coladinho. Mas tudo bem, não tem arma pra colocar na mão dele mesmo. Mas esse é o boneco que eu mais lembro da época. A action figure, pra quem prefere falar. Sim. Assim. Vou complementar. Eu lembro desse e eu lembro do alpinista. Lembra do alpinista? Ele vinha com uma roupa camuflada, um capacete com aqueles óculos tipo de esqui em cima, e na cintura dele tinha um tipo um ferrolho pra você passar uma cordinha pra deixar ele de pendurado. Não era o que tinha o chapéu dobrado, não, né? Não era esse. Eu era muito da hora. Ah, acabei de ver aqui. É que lembrar por nome é difícil, né, cara? Só o Storm Shadow e o Snake Eyes, o resto... Ah, eu já lembrei dele. Esse daqui eu não tive, mas eu lembro dos amigos. Um que eu lembro era aquele que vinha com uma espécie de submarino, que era o boneco era o mais tosco de todos, que ele só mexia os braços. Não sei se vocês lembram. Que ele parecia o Buzz Lightyear. Tô ligado! Esse boneco, ele era o mais zoado de todos pra brincar, mas era o mais da hora de ver, assim, porque ele tinha uma versão dele que trocava de cor, inclusive era mais escroto ainda. Mas esse era, assim, eu achava, eu não tinha, mas olha só como essas coisas trazem as memórias amargas da infância. Uhum. Eu tinha um vizinho que tinha, sempre o vizinho tem, cara. Eu tinha um vizinho que a mãe dele trabalhava na Estrela. Nossa, filha da puta. Ele não só tinha todos os comandos em ação, como ele tinha alguns comandos em ação antes deles serem vendidos em loja, cara. Olha, a gente ficava muito puto com ele, cara. É tipo um primo meu de terceiro grau, que a mãe dele trabalhava na Chips, e cara, ele comia muito salgadinho, fica muito caro, assim, caralho, como assim? Você comia muito salgadinho? Ah, cara, essas crianças, elas crescem mal. É, certeza, elas, cara. Elas viram pessoas más, eles viram mau caráter. Sempre. Elas não crescem preparadas pra vida. Com certeza, tem tudo muito fácil. Sim. E Excel, cara, você lembra de algum brinquedo ou você vai entrar na onda do comando de ação também, cara? Cara, olha, eu vou ter que dar um braço a torcer aqui, comando de ação marcou demais a minha vida, cara. Mas teve algo que marcou mais do que comando de ação. Lego. Lego? Lego. Como eu brincava de Lego, cara. Olha, das duas últimas coisas que vocês falaram, eu não brinquei muita coisa, quase nada com Lego. E não, eu acho que não me... Eu realmente não me lembro do comando de ação, cara. Eu tenho o meu baú de Lego ainda. É o único pra caralho, cara. É o único brinquedo de infância que eu ainda tenho. Ainda tenho o meu baú de Lego. Até, nossa, cara. Cara, muito bom. Você vê, o meu Lego favorito... Eu tinha muita coisa de Lego também. O meu Lego favorito era um muito simples, que era um carteiro, que vinha com uma bicicletinha bem Jaiminho style, assim, né? Jaiminho. E era o meu favorito, cara, porque eu adorava adorava aquela bicicletinha dele, cara. Cara, eu gostava do meu Lego Cowboy porque ele tinha um revólver. Eu achava da hora um revólver de Lego. Não, o Lego é demais, cara. Nossa, é. Só, pena que é, hoje é super valorizado pra caralho, né, cara? É, você vai claro. Disso, cara. É caro, é caro. Mas, ó, Comandos em Ação teve sua parcela também. Toda vez que dava, meus pais compravam um Comandos em Ação pra mim e em data comemorativa, ou eu ganhava uma caixa legal de Lego, ou eu ganhava um veículo do Comandos em Ação. Outros veículos eram foda, cara. Caça. Nossa, caça. Eu tinha o F-14, cara. Muito foda, cara. Nossa, era lindo aquilo. Era muito grande. Era o tamanho de um violão aqui. E aquela quadripoda. É sério, era enorme, Zabos. Caralho. A mesa ocupava quase uma metade da mesa, assim. E aquela quadrimoto do Cobra que todo mundo tinha? Uhum. Uma roxinha que tinha uns canhão vermelho. Cara, eu tinha o tanque do... Era Croco, não sei o que lá o nome dele. Que, tipo, o tanque era um tanque grandão, anfíbio. Aí soltava dele dois jet skis, dois submarinos e uma... Nossa, era muito foda isso, cara. Eu tinha esse daí, eu gostava pra cacete. Esse era daqueles que vinha com a camuflagem, que vinha com as bisnaguinhas de tinta, não era? Isso. Sim. E a nave dele subia, assim, daí embaixo dela era uma torre que caía quatro mísseis, assim, tipo. Era muito da hora. Olha, mesmo não tendo brincado quase nada com isso aí, eu certeza que eu não brinquei, porque eu tinha outras ideias na época, mas, cara, vocês falando, deve ser muito foda, cara. Sério. Cara, é que, pô, era o que a gente tinha pra brincar de guerra na época. Sim. Era muito foda. Não tinha barulho pra piazada hoje brincar, né? E nunca era tão foda quanto no comercial, né? Que tinha aqueles cenários, aquelas pedras, areia, mato. Meu cenário favorito era subir em cima da cama, jogar a coberta, assim, com a coberta, fazer as montanhas, os negócios, brincar ali, tá ligado? Ah, era foda, cara. Era muita imaginação que tinha que rolar, cara. Imaginação sempre, né, cara? Criança. Hoje, cadê essa piazada aí com imaginação? Cadê? Não, não tá nada. Tá lá com o Trevor, anarquizando a galera no GTA V. É. E você, Zabuzeta, qual foi o seu brinquedo? Cara, eu vou meio que na onda dos bonecos também, mas eu vou por dois tipos, né, cara? Um que é daqueles... Boneco inflável não, pelo amor de Deus, sério. Não. Vai falar Barbie também. Não, que... também não. Um é do Power Ranger, que trocava a cabeça pela cabeça do personagem. Nossa! Cara, eu adorava, cara. Eu tinha todos, cara. Eu tinha todos, assim, né? Eu achava demais, cara. Eu tinha um Power Ranger branco, verde, um... Cara, eu pirava demais. Eu fazia tipo, as historinhas, assim, deles enfrentando monstros. Tipo, monstros bizarros, assim. Tipo, não tinha um monstro mesmo da versão do brinquedo. Aí fazia, tipo, monstro da garrafa térmica, tá ligado? Só pra brincar com a parada. Era muito louco. E outro que eu adorava, cara, mesmo não tendo muitos, tipo... Mesmo... Pelo fato de ter que ter bastante pra ficar muito legal, que era aqueles bonequinhos verdes de guerra que ficava, tipo, uma posição estática. Ah, muito foda. Cara, eu achava muito foda. Sério, é que lá eu tenho vontade de ter até hoje, porque que lá, é, tipo, bate a nostalgia muito forte, assim, no coração, cara. Você fica, caralho, cara, muito foda mesmo. Cara, eu tinha um vira-cabeça que ele... Ele, tipo, ele era meio bugado, tá ligado? E quando você... Se você apertasse e segurasse, a cabeça dele não parava de rodar. Ela ficava rodando direto. Aí eu fingia que era o ataque especial dele. Que ele vinha com o ataque da cabeça giratória no cara. Mano, eu achei um negócio muito foda aqui no Mercado Livre agora. Esse também... Esse tá no hall dos meus... Pô, vamos cancelar favoritos. Os outros temas. Vamos falar só de brinquedo até. Cara, vocês lembram do helicóptero do Rambo? Lembro. Puta, meu, achei um malucão vendendo aqui por 80 conto no Mercado Livre, cara. Você não vai passar link porque você já vai pegar pra você, né? Eu vou comprar, velho. Se eu não morasse num apartamento de 47 metros quadrados, eu compraria. 47 metros quadrados é o tamanho do helicóptero, né? É, exatamente. Qual que era o brinquedo do Rambo que vinha com a faixa vermelha pra você vestir? Porque eu lembro que eu tinha essa faixa. Não, é que assim, tinha dois bonecos do Rambo. Tinha a faca de plástico, eu lembro. Não, tinha duas facas de plástico dele. Tinha uma que era mais vagabundinha, assim, bem tosca, que era mais baratinha. E tinha outra que, tipo, era meio fluorescente e vinha com a faixa, não era? Essa faca vagabunda dele é como se fosse aquelas facas, aquele suco que vem de formato de carrinho de faca. Aqueles sucos são muito zoados, né, cara? É suco de vermelho, suco de amarelo. É sabor, cara. É só suco porque tinha formato de carrinho, avião. Bom, mas enfim, vamos parar a conversa aqui da nostalgia com brinquedos e vamos pras músicas aqui antes da gente ir pro próximo round. Então, Demartini, qual que foi a sua música mesmo? Fresco, do Milkman. Milkman, vamos lá. E também, Johnny, qual que foi a sua música? Legacy, do Gone Jackals, lá do Full Throttle. Muito bem, então vamos lá, tocando as músicas, a gente já volta com o próximo round. Fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, f American. Tampoco sale de ponerte lentes o ir a un rebe al pasaje América. Fresco, fresco, ah, que hay mucho fresco. Fresco, fresco, ah, ya te lo presto. Tómalo, es tuyo, tengo demasiado. Ya cambié el outfit, ya se lo gastaron. Nike en los pies, Jacks en el vaso. Pregúntale a Mary cómo me la paso. De fiesta en fiesta como todo un romano. Y en el Black Baby me la paso tuiteando. isso aí, galera. Depois dessas duas músicas maravilhosas pedidas pelos nossos convidados, que vamos combinar o tema passado, foi bom, hein? Vamos nos preparar para o tema número 2. A buzeta, que tema é esse? Antes, na verdade, olha só, só pra gente não... Puta, né? Eu solto o negócio direitinho, bonitinho, empolgação, não, você me fode, né? A gente já comentou esse erro no cast passado, que a gente soltou um tema antes de perguntar quais eram as músicas deles, né? Então, Johnny, qual vai ser a sua música, cara? Eu vou com Friends Forever, do Far Cry 3 Blood Dragon. Olha, eu tenho esse jogo e ainda não joguei, cara. Eu tô me batendo aqui por causa disso. Mas ai, tô te dando spoiler na vida. Tô te dando spoiler da música final do jogo. Não, música não é tanto problema. Tipo, só tipo Still Alive, Want to Go. E Demartini, qual vai ser sua música, cara? Não, você falou de Want to Go, foi justamente essa que eu separei aqui. Que chute! Olha, é o meu jogo preferido, Portal 2, Want to Go. Eu tô falando que vocês já acertaram o tema e as músicas antes. Nossa, cara, sério. A parada tá violenta, né? Você sabia até a música, ó. Eu juro que eu não sei de nada. A espontaneidade está morrendo. Sim. E... Ó, tô achando que tá comprado aqui. É, pois vamos já ver. Já sabia até a música. Agora ele vai fazer a pergunta, você vai ver. Músicas não. Pra fazer testes com portais. Bom, Excel, explica pra galera qual que é o nosso tema aí, cara. E o tema é, se você tivesse uma Portal Gun... Mentira! Não, opa! E o tema é Batalha Campal em Terreno Escocês. Batalha Campal em Terreno Escocês. E então, Johnny? Veja bem, é escocês, não é irlandês. Não vamos confundir, que dá cadeia. A coisa é outra coisa, é outra coisa. Isso. Então, Johnny, você tá preparado, cara? Estou pronto! Estou pronto, capitão! Vamos lá, então, minuto a partir de agora, valendo! Enemy spotted. Cara, o que você precisa para estar preparado numa batalha campal escocesa, irlandesa, ou não importa o lugar onde você esteja, você precisa de amigos para sempre. E assim, Friends principalmente quando você estiver enfrentando um grande número de inimigos, né? Exato. Vocês já viram aquele vídeo do Porta dos Fundos que tem a batalha genial, lá? Genial. Cara, não. Amigos, o cara não tem amigos. O que ele precisava ali? De amigos de verdade, cara. E essa música, assim, lá do choro, lá de longe, de Far Cry, ela traz isso. Ela clama por amigos pra você estar na guerra. Então, é uma música perfeita para o tema. Muito bem, né, cara? Por quê? Te pagaria um pastel. Bom, e Demartini, então? Você tem um minuto a partir agora, tá pronto aí, cara? Tô pronto, vamos lá. Vamos lá, valendo. Então, dizem que uma batalha, uma batalha bem vencida é aquela onde você destrói o seu inimigo tendo o menor número de baixas do seu lado. E assim, não existe forma mais higiênica e brutal e estratégica de destruir o inimigo do que você abrir um portal embaixo dele e um outro portal, sei lá, na água, no inferno, num poço de espinhos, e qualquer coisa do tipo. Até no terreno escocês? Inclusive, vale pra qualquer... Tem que ver se funciona, né, no terreno escocês. Vamos conversar com o Apert aí pra ver se eles fazem uma versão da Portal Gun que funcione no terreno escocês. Uma simples versão da Portal Gun de Kilt? É, quem, por que não, né? A Portal Gun vai ser tipo a gaita de... A música, inclusive, fala isso. Você deixa seu inimigo chegar perto, você fala pra ele assim, now I want you gone. Pum, foi, sumiu. É isso aí, bateu um minuto aqui agora, então. Cara, explicações da hora, né, Excel? Eu tô gostando, tá rendendo essa final, hein? É, vamos tá rendendo. Combinar. Não se chega na final fazendo justificativas esdrúxulas. Aqui é muito embasado. Se render mais um pouquinho, dá até tempo de eu terminar de cagar e vir pra cama. Bom, então vamos agora pra nossa perguntinha espontânea. Tananana. Qual seria seu set de armas ou armadura armadura para uma batalha desse tipo? É, porque se você não quiser usar armadura, tá a sua escolha. Então, Johnny, qual vai ser seu set principal, cara? Em que época que tá sendo essa batalha campal? Cara, você pode escolher armas, exceto arma de fogo, então pode se virar. Cara, você pode escolher tudo até o século XV, tirando os mosquetes. Cara, eu sempre quis dar com um... Como chama? Mangual? Mangual. Na cabeça de... Mangual aquele... Você sabe que você pode ser providenciado. Aquela bola cheia de espinho numa corrente. Aquilo deve ser muito legal. Você girar e tacar na cabeça de nego. A ideia parece interessante. Eu não sei se ela é muito eficiente. Eu tenho a impressão que enquanto você tá girando, você já tomou uma lança no meio do seu pescoço e tal. Mas dar com isso na cabeça de alguém deve ser bem legal. A ideia é interessante, devo confessar. Eu não concordo muito, não, cara. Eu nunca vi, tipo, alguém habilidoso pra caralho usando essa arma assim, muito bem. Normalmente. Principalmente hoje em dia, que ninguém usa, né? Não, mas tipo. Não parece ninguém usando ela. Não, mas tipo, por exemplo, em mídia, assim, você não vê o cara, tipo, usando. Não, mas geralmente o cara que tá usando isso é o Bucha que morre no meio da guerra. Sim, é tipo. Peraí, como é que é? Você nunca viu ninguém na mídia usando uma dessa? Ó, eu devo confessar que assisti no Jornal Nacional também. Cara, eu já vi usando isso. O cara que foi no João Gordo, ele botou exatamente isso em cima da mesa. Olha. É verdade. Aquele Dolabella. Isso, o Dolabella, ele mesmo. Ele botou justamente o mangual em cima da mesa lá do João Gordo, cara. E uma machadinha. Puta que pariu, que maluco de pedra, mano. E armadura, cara? Armadura? Eu não sei, cara. Eu nunca vejo armadura protegendo ninguém nesses casos aí. Eu iria com bermudão e camiseta. O cara, ó, lifestyle, né? Tipo, bermuda lifestyle lá. Tipo, ok, né? Vamos aqui, beleza. Bermudão, camiseta e mangual. Seria foda. É uma imagem bonita. E Crocs, pra combinar. Esse sexo tá poderoso, hein? Rubens Cavaleiro, prepare a montagem. Sabe aquela imagem assim, tipo, vem tirar minha virgindade? É praticamente isso, tá ligado? Tipo isso, boa. E você, Demartini, qual que seria essa sete, cara? Eu vou fazer uma confissão aqui para as pessoas. Eu odeio a era medieval e tudo que se relaciona a ela. Eu odeio. Eu não tenho paciência, eu não tenho saco, então... Eu acho que eu pediria, acho que pro Johnny bater com o mangual na minha cabeça pra me livrar desse sério. Na hora que você falou que não podia arma de fogo, me deu uma tristeza. Eu já chorando, tava olhando, né, cara? Chorando pro sangue. Ash aqui, o Ash é meu herói, que ele vai lá pra era medieval e foda-se essa merda, vocês são tudo um obsoleto do caralho, vão tudo morrer aqui agora. E chega dando tiro com serra e tal. Cara, eu acho que eu ia fazer isso. Bate em mim com o mangual, mata o seu desejo, vai comprar uma roupa melhor. De uma vez. Aí deixa acaba assistir, né, pra ver se alguém faz bonito, né? Exatamente. Pronto. Assim, resolve o meu problema, resolve o problema dele, tá tudo certo. Ô, galera, então quinta-feira às 3? Eu tenho que ver, acho que meu visto pra Escócia tá vencido. É. Pô, tem que ver isso aí, é verdade. Eu botei no aqui no chat, também vai estar no post, o vídeo do promocional lá de uma batalha campal que eles estão fazendo na Polônia, assim, que é muito foda, cara. Dá uma olhada aí. Ah, eu vi esse negócio, os caras lutam de verdade, né? Lutam de verdade, cara. Eles dão rasteira, assim, cara. Pô, genial, cara. Aquilo sim é MMA, hein? Vamos combinar. Sabe o que isso me lembrou? Era aquele filme do Jim Carrey, o Pentelho. Nossa, é verdade. Ele leva o cara pra lutar e quase mata ele numa parada dessa. Essa espada é do quê, cara? Porque o cara bateu com a espada no outro, a espada envergou. Na verdade, ela é feita do mesmo padrão que eram feitas as espadas de torneio naquela época. As espadas e armas de torneio, elas eram forjadas normalmente, só que elas não eram amoladas e não possuíam fio de corte. Então, no caso, elas eram mais armas de contusão mesmo. Então, o cara bateu com força mesmo pra envergar a parada. Apenas se utilizava ela, tipo, ou qualquer uma das outras armas, pelo formato e pela prática que a pessoa já tinha com aquele tipo de arma, mas não pra cortar. Propriamente dito. Entendi. Cara, mas assim, os caras que estão aqui nessa briga toda aqui, não tem Jesus no coração, não. Não. Cara, sabe o que é melhor assistir esse vídeo? Os caras vindo correndo e uns outros passando uma rasteira de leve. Eu achei genial, cara. Mano, tem um maluquinho separando os caras aqui com um bastão aqui, parece uma vassoura que ele tá dando no cabelo. É o juiz, é pra dizer que o cara foi derrotado. Sim. Nada diz mais que você tá derrotado com um cara socando uma vassoura na sua costa. Tinha um cara te cutucando com um pau, né? É esse que morreu. Essa vai varrer aqui, vai varrer no chão, né? E, Excel, qual que seria o seu set de arma, cara, pra embalar aqui as perguntas? O set de arma? Sim. Cara, estilo gladiador romano, né? Uma cueca de couro ali, armadura num braço só, e eu acho... Chinelão. Shield o caralho, velho, um Havaiano. katana e um machado. Vai de crocs, que vai ficar mais bonita a cena. Pô, não, aí, tem... né, amigo? Não, tem que ser aquela sandália com meia, tá ligado? Sandália com meia, bem associada. Meia social preta. Com meia, um machado e armadura no braço. No outro, não, peraí. No outro, um daqueles protótipos de meia arrastão, né? Só pra dar sexo. Totalmente sexo. Olha só. Ô, Rubens. Manda bala, né? Cara, eu vou entrar na onda aqui do set sem armadura, só com a sandália e com meia preta. Peito aberto, né? Peito aberto, porque eu sou arqueiro, cara. Adoro arcos, cara. Peraí, Zabs. Você vai com um arco, uma aljava, meia preta e um chinelo, só. Só, pelado. Não pensou um desenho, isso. Porque eu não preciso de armadura, cara. Eu tô de longe, só acertando a galera. Não esqueça a tarja preta, por favor. Bom, vamos para a nossa... Na verdade, tá mais pra puto que tarja, vamos combinar. Filha da puta, agora que Bom, vamos para nossas músicas então. Johnny, qual foi a música selecionada aí, cara? Foi a Friends Forever do Far Cry 3 Blood Dragon. E The Martini? Want You Gone de Portal. Portal 2. Vamos lá, então, pau na caixa e a gente já volta com o próximo bloco. pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom? But I'm counting on. I used to want you dead, but now I only want you gone. She was a lot like you, maybe not quite as heavy. Now little Carolyn is in you too. One day they woke me up so I could live forever. Such a shame, the same will never happen to you. You got your choice and I failed. That's what I'm counting on. I'll let you get right to it. Now I only want you gone. Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else. Isso aí, pessoal, Aparecido Além, Aparecido Nada, eu cheguei de surpresa arrastadinho. Velho, se você aparecer numa caixa de novo dando um susto, sério, eu vou dar uma pica na próxima caixa que eu ver na rua. Ah! Bom, estamos aqui no nosso terceiro round, então, Snake, pergunte pra galera quais são as músicas, hein? É, pessoal, então, Felipe De Martini. Olha, acertou, acertou, ordem. Acertou. Acertei? Nossa. Viu? Porra, cagada, hein? Olha. É que tem um negão fêmea, né? Cara bizarro. Enfim, qual que vai ser a sua música para o terceiro round? Eu escolhi uma música até que eu fui consultar os abuzetas antes do programa para ver se eu podia colocar ela no podcast. Ela é censurada? Não, porque ela não é música de game, é uma música da minha banda favorita. E ela tem um sample do Top Gear o tempo inteiro na música, que é Blitz. Que velho, se for tecnobrega, não é tecnobrega. Não é tecnobrega, é coisa fina, rapaz. É The Muse. O aviso já está. Não, é do Muse. Muse? Bliss, é. Ei, sabe o que que tem, viu, Muse? Quando o Rock in Rio eu tava assistindo lá bem de boa. Tava lá? Então, eu tava em casa querendo estar lá. Pô, tava bom, hein? Só digo isso. Sim. Ah, porque eu estava lá... Assistindo. Tá prevendo. Passei 6 meses no Rock in Rio e pra assistir o Muse. É, passei 6 meses no Rock in Rio, né, Zabuzeta? É. Bom... E vamos aqui pra música, então, do Johnny. Eu vou com Los Parrandeiros. Nossa. De Trópico. Trópico, olha. Nunca imaginei que Trópico ia aparecer aqui. Porra, cara, essa música eu boto na leitura de e-mails lá no Gamer Informante quase sempre. Olha. Ó, eu digo mais, essa música vale um tópico. Meu Deus do céu. Muito bom, cara. Demorou pra cair a ficha. Você tá tendo muitos aprendizes com piada, hein? Cara, eu tô aí no mundo pra isso, né, cara? Tá passando a palavra. Sim, ou a piada, né? Bom, então vamos pro nosso tema, Excel. Qual que é o nosso tema pra esse último round? Ufem os tambores. O tema é... Para sentar na praia e estudar história contemporânea. Mexe. Então, Demartini. Peraí, gente, só um minuto aqui. Eu vou colar pra vocês como é que tá escrito o tema. Não. não vai colar. Bastidores. Competência. Eu não posso dar risada com esse jogo. Cara, a dislexia acompanha até na escrita, cara. O Zabs escreveu história competorânea. A sorte é que eu tô acostumado com ele e eu consigo decifrar as coisas que ele escreve. Por um momento, enquanto eu falava, eu duvidei do que eu falei. Zabs, segue o link daquilo que eu sinto por você. Porque, cara, eu e o Zeke são os mais dislexos do mundo, né, cara? Eu escrevo errado, eu como palavras, mas enfim. Então, Demartini, você vai ter um minuto a partir de agora. Você está pronto, cara? Estou. Vamos lá. Vamos lá. Valendo. Eu vou viajar 120 km lá pra frente, vou vir voltando. Eu peço, por favor, que os senhores me acompanhem. Claro. Tá. Existe toda uma corrente. Pera. Quantos quilômetros? 120. Tem, mas pode ser a 88 km por hora, milhas por hora? Pode, pra chegar mais rápido. Tô de boa. Inclusive, essa coisa tem a ver com viagem no tempo. Inclusive, bom que você falou de 88 milhas. Existe uma corrente de fanatismo na internet que quer colocar o vocalista do Muse pra ser o Dr. Who. E não existe melhor pessoa pra ensinar história contemporânea pra gente do que o Dr. Who, do que um cara que viaja no tempo, que vai ali, vai na Segunda Guerra, depois volta pra idade atual, depois vai pro futuro, depois volta, vai pro passado, vai pra era medieval lá, bater com a... Como é que é o nome do negócio? Bater com a arma lá na minha cabeça, tirar lá da minha miséria, e volta e vai. Então, eu acho que é isso. É Bellamy como Dr. Who, o melhor pessoa pra ensinar história contemporânea pra todo mundo. E tá aí a minha música do Muse pra explicar isso pra todo mundo. Sim. Gostei da sua linha. Como fã de Doctor Who, eu tenho que admitir que foi boa. Normalmente tem música de várias bandas em N jogos, né? Não tem música de Muse em outros jogos, assim? Tem. O Muse tá na trilha do Need for Speed Most Wanted. Ah, sempre Need for Speed, cara. É. O Muse tem no Guitar Hero, claro, né? Tem, inclusive, o próprio Bellamy tá no Guitar Hero. E foi como eu conheci Muse na trilha do F1 2005, que é a mesma música do Most Wanted, que é Butterflies and Hurricanes, que é ótima também. Olha aí. E Johnny, você tá preparado, cara? Eu vou pedir pra repetir o tema, por favor. Não, assim, eu me perdi na viagem ao tempo aí e tal. Não, é música pra estudar história na praia? Não, ó, meu Deus, eu esqueci da praia. Eu ignorei a praia. Bom, repetir aqui. Músicas para sentar na praia e estudar história competorânea. Competorânea. Isso. Eu esqueci da praia, Demartini. Já era, bicho. É apontamento. É, tô desclassificado. Se fosse o Enem, não passava. É verdade. Não ia passar na UTF. Só não, mas tem gente que passa escrevendo receita de bolo. Ah, então de boa. No Enem dá pra passar qualquer coisa. No Enem dá pra passar, né? Se eu tiver a palavra cortada, sílabas inversas ali, tá ótimo. Ele não precisava nem ter falado de estudar história, nem de competorânea, nem nada disso. Pô, se eu sou um corretor de redação, eu ia até esquecer da praia só na fala dele ali, ó. É. E se você fosse um corretor de redação, fã de Dr. Who, você ia curtir, ia me dar 10. Tá, com certeza. Falar hoje. Só pela zoeira, né? Bom, só então. Bom, então, Johnny, você tá preparado aí, cara? Sim, estou aí listo. Bom, olha só. Então, valendo. Enemy spotted. Lo que pasa es que en trópico nosotros tenemos muchas playas, tenemos todo aquel clima tropical, ¿vale? Nada nos remete a la historia como la historia contemporánea de los países latinos, de toda aquella historia de la revolución y todo eso es representado por este juego que es una obra de arte. Isso só pra Juan. Tá confusões com ouvintes. Eu não manjo nada espanhol, tá? Pode continuar, por favor. A minha ideia é confundir justamente eles. Não, porque certeza que meu engraçadinho. Ei, que eu errado. E e não sabe o que eu tô fazendo pelo Rui. Não, daqui a pouco eu quero ver comentários corrigindo meu espanhol. Vai lá. Mas é isso, cara. Trópico é sobre isso, cara. É praia, é história contemporânea, todas as revoluções que a gente teve recentemente em países comunistas ou não. Trópico traz isso. Então é o jogo perfeito pra você estudar a história contemporânea envolvendo. Contemporânea. Eu sempre erro quando vou falar contemporâneo, eu falo contemporâneo. E é por isso que essa música é perfeita para o tema. Olha aí. Cara, eu tô falando, eles estudaram antes. O Zabuza passou o tema pra eles estudarem em casa. Só cara, pode, cara. Sério, eu tô abismado, cara. Como assim, né? Então, Snake, vamos lá pra nossa perguntinha espontânea? A perguntinha espontânea que eu não lembro. Qual a forma mais comum para você se concentrar para estudar? Então. Cueca, né, galera? Porra. Cueca, então, Excel? Como assim estudar? Não, se você vai estudar, sei lá, pra uma prova, pra um concurso, ou vai estudar, tipo, uma parada que você tá curtindo muito, mesmo sem ter propósito de fazer avaliação, qual que é a forma que você mais se concentra, cara? Você não entendeu. Como assim estudar? Cara, estudar, pô. Do que vocês estão falando? O que é estudar, né? O que é estudar, cara? Velho, meu método é fone de ouvido e música. É, eu cheguei a essa conclusão, só que era tarde demais. Fone de ouvido e música, eu abstraio o mundo e... É, cara, mas a música não pode ter letra nenhuma, cara. Não, cara, até pode ter, eu só não posso saber a letra. Não, cara, se a música for impulso, eu vou dar um jeito de aprender enquanto eu tô estudando e foda-se o que eu tô estudando. Mas eu vou prestar atenção só na música, cara. Pra mim, a letra não pode ser da mesma língua daquilo que eu estou lendo, escrevendo, estudando. Eu tinha um amigo que era assim também, cara. Eu não consigo. Quando ele lia alguma coisa em inglês, assim, às vezes ele tava querendo eliminar o ruído do ambiente, ele chegava a ouvir até música em português enquanto ele lia em inglês, pra não distrair do que ele tava lendo. Cara, eu não consigo. Se eu conheço o idioma, tipo, acabou. Eu vou entender a música eventualmente. Agora, tipo, se a música tiver uma letra realmente eu não fui atrás pra prestar atenção, eu até consigo, mas tem vezes que eu tenho que trocar pra outro idioma que eu não sei falar, ou uma música instrumental pra garantir que eu vou conseguir abstrair o ambiente. Eu tava até conversando com uma amiga 2-3 dias atrás sobre isso, que... Eu escuto muita música trabalhando, né? Uhum. Eu tava falando que eu não escuto quase nada de música brasileira porque eu não consigo escrever em português. Então, podcast nem pensar, né, cara? Podcast nem pensar, nem pensar. Eu não consigo trabalhar, eu sou jornalista, né? Eu escrevo. Não consigo trabalhar ouvindo música em português. Tem que ser em outra língua. Pode ser qualquer língua, menos o português. Ou se eu estiver escrevendo em inglês, é o contrário. Pô, não pode ser nada em inglês tocando, eu começo a escrever a letra da música. Assim. É bizarro. O cara tá lá. E os manifestantes, que país é esse, né? Exatamente. É bem por aí, eu já fiz isso. Aí eu parei com isso, né? Mas uma coisa que todo mundo fez, e que vai concordar, insiste em estudar na cama. Sim. Cara, eu não consigo. Amigo, isso aí é inevitável. É 5 minutos, cara, de concentração total e 2 horas de sono profundo e o mais gostoso que você já dormiu na sua vida, né? Com certeza. Aí você acorda assim, nossa, que descansado. Você olha aquele monte de coisa em volta de você e você, filho da puta, eu tava estudando. Não, cara, eu não consigo. Tem que ser o clássico, mesa, cadeira e lugar iluminado. Cara, porque... É, sabe, você ter estudado no escuro, é foda. Não, às vezes tá muito... Não. Não, eu tô falando bem iluminado, assim, tipo, quando eu tô em casa quando eu tô no PC mesmo de dia, tá a cortina fechada, mas quando eu vou estudar, cara, cortina, luz acesa pra ficar mais máximo iluminado possível, acho que aumenta a concentração pra mim. E pra mim, tipo, igual vocês, cara, tem que ser com música, e apesar de eu não manjar dos idiomas igual vocês manjam, tipo, inglês, etc, então pra mim eu coloco muita música, tipo, mesmo com letra, mas pela batida mesmo pra, tipo, sei lá, tô estudando, tava estudando, por exemplo, na época da faculdade, o ritmo da música ficava na perna balançando e eu fazendo exercício a roleta, né, desse exercício de N coisas, né. Então eu acho que meu método daí é esse aí, cara. Precisa de música mesmo pra estudar. Enfim, olha que silêncio, né? A concentração tá foda, a gente falou concentração. E todo mundo concordou com os métodos de estudar, né? Vamos combinar, né? Agora estudar pra valer, né? Brincadeira. Bom, então vamos para nossas últimas músicas aqui. Então, Demartini, qual foi a música selecionada mesmo? Foi Bliss do Muse. Bliss do Muse e a música do Johnny. Los Parrandeiros do Trópico. Trópico. É a primeira versão do Trópico, né? Não é Trópico. É o primeiro Trópico. Olha, olha então. O de Capricórnio ou de Câncer? Eu acho que é o Trópico. Fala de piada ruim, mas vem enche o saco aqui, né? É o de Câncer. Lógico, né? Tem que com usar certeza as inspirações do mestre. É, porque é norte, né? É, eu tô chutando aqui. Não, Capricórnio é sul e Câncer. É, então, como eu sou aqueles países lá da América Central... Sim, então é mais próximo. Então vamos lá, pau na caixa, a gente já volta com o nosso encerramento. Show de bola. Se alborotan cuando ven los caballeros. Vamos aqui então, encerrando o nosso... A nossa final do Blog Versus, né, Excel? Cara, coroa. Vai. Que final maravilhoso, vamos combinar, né? É, cara, parece que a gente tinha entregado as perguntas, os temas antecipadamente pra galera já chegar com tudo preparado aqui, né, cara? E isso prova realmente por que estão na final, né, cara? Porque já estão manjando, estão fazendo. É clara evidência. Cara, a gente destruindo completamente. Chegou assim e falou, ó. Pra merda vocês, a gente vai escolher a música, vocês podem jogar o tema que vai encaixar perfeitamente. Não, a gente sentiu o cheiro dos temas. É verdade, de longe. Aquele jogo americano lá, né, que faz a... Você dá a resposta, a pessoa tem que fazer a pergunta. É Jeopardy. É, esse mesmo. Caralho. Onde os caras buscaram? Ô, cara, eu joguei Jeopardy de Play 3 uma vez. Nossa. Meu Deus. É uma merda, cara. Cara, eu pergunto, por quê? Porque eu tinha um programa de avaliar demos de jogos. Então a gente procurava coisa mais bizarra que pudesse encontrar. E isso caía exatamente no perfil. Que loucura. Bom, vamos pro nosso momento de pedidos de votos aqui. Então vamos começando aqui com o nosso querido Johnny, você tem 30 segundos para explicar porque você merece os votos para ganhar a final aqui, cara. Pessoal, eu queria pedir aqui o seu voto, você que está ouvindo, porque... Como você viu, eu preciso muito ganhar mais dinheiro, ficar rico, para pagar professores de espanhol decentes. Eu conto com a sua compreensão e com o seu apoio para me introduzir no Mercosul. Eu pensei que você ia falar, para juntos fazermos uma podosfera melhor. Eu tenho certeza disso, cara. Eu vou começar a fazer podcasts em espanhol também. Eu vou levantar... El Game Informante. Vai sair na Argentina, no Uruguai e 5 territórios à sua escolha. Sim. E você, De Martini, quer 30 segundos ou quer falar duas palavras prontas aí? Porque você merece os votos? Não, eu quero mais 30 segundos. Então manda bala. Todos os 30. Não, eu só quero dizer o seguinte: eu sou um gamer de console. E este prêmio pode ser a minha entrada, finalmente, no mundo dos jogos pra PC. Olha só. Eu não tenho um PC legal, meu notebook é uma merda. Mas ele funciona, eu acesso o Facebook nele. Então peraí, tá, amigo, se você quer mais votos, quer um PC novo... Vamos abrir então, as portas da esperança! Convertam os votos, então, em PCs. Mandem aqui pra minha casa. Não, mandem, não é a porta da esperança. Mandem tudo em crédito no submarino, né? Também, senão seria nada ruim. Não é a porta da esperança, é a porta do desesperado, lembra? Grita mais alto! Imagina uma pilha de computadores, muitos computadores, 50. Só imagina um cara saindo correndo vestido de gorila atrás de você. Ou de Drácula, né, cara? Que tinha... Puta, era muito tosco aqui. Cara, é muito bom. Você tá maluco? Grita! Puxa o cabelo de grita! Cara, o Serginho Malandro é o mascote da minha faculdade, cara. Nossa, que loucura. E é uma reserva moral da Fundação Casper Líbero. E mais alguma coisa pra acrescentar? Não, quero meus votos em computadores. É, antes da gente fazer a parte do Jabá, só vamos anunciar aqui quem levou a cópia de Torchlight 2 pra PC. É, a gente sorteou aqui entre os nossos comentaristas da versão diversa, foi Smiling Stoker. É isso aqui? Stoker? Smiling Stoker que ganhou, a gente sorteou aqui. Entrar em contato em uma semana, senão a gente vai sofrer. Entra em contato aí em 2 semanas, você vai ter 2 semanas pra entrar uma em contato. Semana. Aqui. Não, duas. Uma. Então, uma mais uma. Se uma semana não entrar em contato, eu pego pra mim. Não. Então, entra em contato aí. X1, porque eu também quero. Cara, vocês estão me fudindo. Então aí, ó, é 2 contra 1, é uma semana. Tá bom, uma semana. Não. 2 semanas, olha, mas só. Se não der, é X1 entre eu e o Excel e qualquer jogo. Tá. X1 transmitido ao vivo. Tá louco. Olha só, eu quero assistir isso aí. Não, se eu fosse vocês, eu não reclamava só pra ver o X1. É, exatamente. É. Bom, então vamos aqui pro nosso momento jabá. Pra quem não conhece, o Johnny é lá do Gamer Inconstante. Exatamente. Então, é um site que só serve pra hospedar o nosso podcast, já que a gente quase nunca escreve qualquer coisa ou posta vídeo lá. Mas pelo menos o podcast sai toda semana lá. Toda segunda-feira a gente comenta as notícias da semana e tal. Essa semana a gente recebeu a GG, que era do Super Controle, agora tá no Girls of War, né? Faz um tempo já que tá no Girls of War. Eu já participou do Game Track aqui lá no Game Track 35. Eu vou dizer o seguinte, eu, antes de saber, na verdade, assim, eu fui fazer, me preparar pro Game Track hoje, sim, durante o dia. Bom, e eu hoje, tinha sei, ouvido... Fala ao vivo, a gente deixa sonhar. Deixa eu explicar, é um elogio pro moço. Eu tinha ouvido o podcast de vocês com a Gegé, e aí eu fiquei surpreso, meu Deus, mas eu vim enfrentar esse cara, eu tô fudido, esse cara é foda, eu gostei muito do podcast. Podcast muito bom. Sério, muito o Game Constante eu tô assistindo toda semana, então tá, recomendo totalmente, cara, muito bom. Sim, é muito bom. Depois a gente faz ali um podcast só pra falar mais ou menos do que se trata, né, já que é a única coisa que a gente tem no site. É um podcast de notícias, de games, né? Só que a gente... assim, algumas pessoas que não se interessam tanto por notícia, pelo mundo gamer, essas coisas, talvez não gostem tanto, porque a gente não se foca muito em fazer piada, a gente não costuma ser muito engraçado lá. Então a gente... Pô, digo a mesma coisa sobre a gente, os Abusa não é nada engraçado. Mas assim, a gente tenta discutir mais, focar um pouco mais no tema do que nas nossas personas. Então, se alguém quiser ouvir ali, comentar, fique à vontade, mandar sugestões, críticas, estamos sempre abertos. É isso aí. E De Martini, o seu projeto é o Resident Evil Sack? Explica pra galera. Eu tô no Resident Evil Sack aí desde 2011. Peraí, Resident Evil Sack? Olha aqui. O cara fez um site pra mostrar o quanto ele odeia Resident ultimamente, Evil. Ultimamente a pegada é bem essa aí, viu? Porque tá difícil pra gente que é fã de Resident Evil. Tá difícil existir. Acaba ultimamente tá trolando a galera, né? Tá complicado gostar. É tão fã que vira hater, né? É, exato. Eu posso abusar da sua boa vontade como saque de Resident Evil? Me tira uma dúvida que eu tava discutindo essa semana sobre Resident Evil com um amigo meu, e veio a seguinte dúvida. O que acontece com o Chris Redfield entre o filme do Resident Evil 4 e o 5? Essa é uma ótima pergunta que eu aposto que nem o próprio roteirista tem a resposta. O que aconteceu com o Chris é que o ator que faz ele não pôde fazer o filme, ou não houve interesse em colocar ele no filme, enfim. É legal que não tem nem justificativa, não, ele só desaparece. Ele, a Claire, só desaparece. É que eles não querem fazer justificativa de simples, né? Quando vai tirar a dubladora, aí, não, vou matar o personagem. Eles vão lá e matam o personagem, fazem uma justificativa bizarrinha. É, vai assim, que o cara aceita o salário de novo. Né? É. Não, assim, a Jill, né? A Jill também sumiu do segundo pro terceiro filme, ela simplesmente desapareceu. Não, pensei que ela explodiu. Não, pera. Não. Ela desaparece e da mesma forma que ela desaparece, sem explicação nenhuma, ela volta no quinto filme como se nada tivesse acontecido. Então, é assim que funciona o universo de Resident Evil no cinema. Não, os livros do cinema, cara, é uma loucura, né, cara? Não tente achar sentido. Eu posso usar o seu serviço de atendimento ao consumidor do Resident Evil pra formalizar uma reclamação a respeito disso? Eu vou botar no bolo, mas vamos lá. Vai botar no bolo. Tem reclamação lá que a Mila Jovovich é overrated? Tem, demais. E tem reclamação também das pessoas que dizem que a Mila Jovovich é overrated. É, eu reclamo dessas. O fã de Resident Evil, ele reclama. Não, eu não gosto da Mila Jovovich, ponto. O único filme que eu gostei foi do Quinto Elemento, ponto. Você não curtiu Lagoa Azul 2, cara? Não, eu não gosto dela, cara. Eu não gosto aqui. Ai, meu Deus do céu. Mas é um filme tão romântico. Mas ela é bem ruim, ela é bem ruim, assim, ela é de verdade. Eu acho que o cara do Star Trek... Ela é o quê mesmo? Só pra repetir? Bem ruim. Aí, beleza, agora ficou gravado direitinho, pra lá. Eu acho ela bem boa. Também. Eu também, cara. Nem nesse sentido, pra mim não desce. Sabe quem que podia ser mais melhor de bom? Pra mim também não desce. Mais melhor de bom. Desce. Excelente. Quem inventou o português deve estar se matando agora, né, cara? De volta. Camões chora. Bom, vamos encerrar o podcast aqui. Chega, né? Chega, por gentileza. Bom, então, dúvidas, questões, perguntas, pode mandar pro nosso e-mail. E qual é o nosso e-mail, Snake? É level mais... Opa, GameTrack. De novo. Saco. Esse filho da mãe, Snake, me xinga até o infinito quando não sei a porra do e-mail, a porra do Twitter. Ô, Snake, vai tomar seu cu. Tá, eu deixo só dessa vez. Ui. Então é gametrack@levelmais.com. Muito bem, é isso aí. Siga-nos no Facebook, dê joinha no nosso canal do YouTube. Estamos fazendo vários vídeos, vários conteúdos muito bacanas, muito bonitos, muito bem produzidos, com muito amor e carinho pra vocês. Essa semana tem Snake jogando Tony Hawk HD, o caçanico legal. A vaca jorrando sangue já, porque não tem mais tempo, né? Melhor imagem do mundo. É verdade. Cara, que coisa bizarra. O Criano fez a imagem da gente, a gente falou do Tony Hawk, né, no último podcast, e ele fez a imagem da vaca do Tony Hawk, era muito bom. Eu não sei como tive pesadelo com aquela coisa. Mas enfim, a gente vai ficar por aqui. Novamente agradecer a todos que acompanharam a todas as versões de Versus, Blog Versus até agora, né? É, deixe seu comentário e também não esqueça de votar, né? Ou no Felipe De Martini ou no Johnny. Espalhe a palavra. Espalhe a palavra, né? A gente fica por aqui, né, Excel? Ficamos por aqui e vamos encerrar com um pedido especial meu de música? Pode ser. Vamos encerrar com a música da Raposa? Ah, Raposa, já tá. Essa música vai estar em loop no Game Track, certeza. Ficamos por aqui, até a próxima edição e falou. What does the fuck say? What the fuck say? What the fuck say? Happy, happy, happy ho. Happy, happy, happy ho. Happy, happy, happy ho. What the fuck say? Yup, yup, yup, yup, yup, yup, yup. Chasing mice and digging holes, tiny paws up the hill. Suddenly you're standing still. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse, will you communicate by more? How will you speak to that horse? What does the fuck?